A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas. Vamos hoje ter aqui ritmos muito diversos. Ora na banda do Chill Out, ora na música latina, ora ainda, por exemplo, na música dance. E é por aí que vamos começar a edição de hoje do Grandes Músicas. Vamos começar com Ex Miraculix e o tema que vamos ouvir dá pelo nome de Scary Things. Uma espécie de dance... Enfim, um bocadinho diferente daquilo que é a ideia básica de dance. É uma música, enfim, é difícil descrever-vos. Vamos ouvir esta primeira música de hoje. Música, então, de Ex Miraculix. O tema, como disse, chama-se Scary Things. Depois vamos chegar com uma música instrumental, mas isso já são outras andanças. Para já, ao mesmo tempo, devemos Scary Things em Grandes Músicas. We'll be right back. not a dream, it's reality. There is nothing you can do about it. volta. Vamos agora ficar com o tema dos Nightwish, banda de metal irlandesa, creio eu. Eles vão nos trazer um tema que dá pelo nome de Ghost Love Score, sim, está correto. Ghost Love Score, é como se chama esta música dos Nightwish. Esta música tem uma particularidade, aliás, esta versão, que é tocada apenas em instrumental. Portanto, é uma versão instrumental desta melodia dos Nightwish. Ritmos diferentes depois de Scary Things. As diferenças vão continuar daqui a pouco. Para já temos que ficarmos então com este instrumental dos Nightwish. Ghost Love Score. prometi-lhe ritmos latinos e aí vem os ritmos latinos. El Cantante é como se chama a próxima música que vamos ouvir e é, creio que, a única nesta edição, exatamente, é a única nesta edição que não tem qualquer tipo de remasterização, ou seja, ela é mesmo grande, é daquelas músicas que é mesmo grande, não é nenhum extended, não é nenhum mix, não, é mesmo, aliás, a primeira música também não é mix, é mesmo, foi mesmo assim composto, mas enfim, vamos então ficar com Hector Lavoe, a música chama-se El Cantante, aliás. E é com ela que vamos seguir ritmos latinos. Vamos seguir com uma salsa nos próximos minutos. A edição de hoje, dia 18 de julho, de Grandes Músicas. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. El pregón de la montaña fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco yo. Mais pelo dance, aquela ideia de dance que vocês mais conhecem. Música dos Venga Boys é um mix, algumas músicas bem sucedidas do grupo Venga Boys, que vão agora poder escutar em 14 minutos. É verdade, ora, um mix que dura e dura e dura. E nós aqui vamos seguindo na edição de hoje do Grandes Músicas. E que grande música que esta é, não é? E assim chegamos ao final de mais um Grandes Músicas Prometilha, Chill Out. Nem mais nem menos, Nothing Really Matters, música da Madonna. Talvez seja estranho associar isto ao Chill Out, talvez você já vai perceber porquê. Chill Out, Lounge, andará por aí. Bom, esta versão tem 11 minutos. É uma versão totalmente diferente daquela que conhece e que toca nas rádios. Ora, não há muito que eu possa dizer, apenas vamos ouvi-la, porque de facto é uma versão tão diferente que só mesmo ouvindo é que dá para ter uma ideia até que ponto é que esta diferença vai. Entretanto, e porque chegamos ao final da nossa emissão do Grandes Músicas, quero enviar-lhe desde Vila Nova de Gaia um forte abraço e convidá-lo a juntar-se a nós na próxima semana em mais um Grandes Músicas. Nothing Only Matters, aliás, Nothing Only Matters, para fechar a edição de hoje do programa Grandes Músicas. Já a seguir chega a playlist. Até para a semana! Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future, the future. Nothing takes the past away. Like the future, the future, the future, the future. Bye.